这里。Alô, é se o cachorro tem que ficar de boa para ser presente. Coimbra, informação de tráfego, Boeing 732, final de 5 milhas, pista 10, previsto 360. Thank you. forma mais uniforme, estamos sobre a equipe para conhecer o 25-1, agora o 23-8. localizado pista 17, 011, 0 graus, 129. Pista 17, confiável. 7 Alfa, informe o ingresso. Como nós, Robson 4. Thank you. 1918 decimal 95. Para 2, o pai vai utilizar o sinal de procedimento dele a partir de forma utilizada. notificação de autoria chegada do MEC 1 para nível 0050, registro de altimetria em Salvador 109. 1-0-0. KBS, Tênis, Flávio, 1-0-0, pelo fio. Eu vou fazer o meu